255 no solo aos 41, libere a pista direita, chame solo ao Salvador, frequência 121, deixa eu falar. Vai liberar, 219, deixa eu falar. Câmbio 315, após a aeronave da passaria do liberal hoje da Juliette, prossiga para o gate 5. Romeo Queen, já estabilizada? Estabilizada. E 1-0-3, Romeo Queen. Papa Romeo Queen, já completado o procedimento LSX2, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, já. Controle, Pioneiro 3-2, a gente mantém 0-5. Pioneiro 3-2, desça para 4.000 pés, ajuste na 0-9. 4.000, Pioneiro 3-2. Salvador, boa tarde, eu vou no 255 na Alfa. Vou no 255, livre táxi, Alfa, Juliette, o portão é o 02. Alfa, Juliette, 02, obrigado. O 006, contato radar 55 milhas sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 190, voo Imari para interceptar a chegada, rapidez descida. Já no leão, descida, vou beijar na 006, desça para o nível de voo 050, ajuste no 09. 0-0-6. Controle, apresente e solicita pouso na 17, Índia. Confirma a aeronave que modula para o controle. Papá, Romeu, Aquíndia. Romeu, Aquíndia, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Índia. Papá, Romeu, Aquíndia, centro do tráfego avistado. O trem está baixado, travado de fábrica. 1-0-1-7, o vento 1-5, com essa 1-7, 0 graus, 1-5, 9. 7... Vai pousar no 7, Índia, curva esquerda. 7, considere então plano modificado aos 4-4, autorizado circuito da direita. Chame estabilizado final no 7. 7, Romeu, é com Índia. Sou Salvador, boa tarde, 3193 da TAM, pronto, ponto espera 1-0. Boa tarde, TAM 3193, autorizado alinhar, decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-6, 12 de nós, 16 nós. A linha decola da pista 1-0, o 3193, tá? A DLSX foi da pista 1-0, já está estabilizada. Pioneiro 32, para 2-1-3, para 2-1-3, para 2-1-3, para 2-1-3. O 2006, confirma sua velocidade indicada. Já mantendo 190. O 2006, reduz a velocidade para 2609. 260, o 2006. Ingressando na final do 97. Romeu Eco Índia, pista 1-7, pouso autorizado, vento 1-7-0, graus 1-4, vá. Autorizado o pouso, Índia. 2230, passaredo, pista 1-0, alinha materna. Alinha materna, 0-2-8-3-0, passaredo. Bono 7 estabilizado, índia, faixa destravada. De fábrica. De fábrica, pouso autorizado, Romeu Eco Índia 170, alinhado, pista no 7, vento da intensidade 149. Reporte liberado a pista via Oscar, meu amigo. Obrigado, dona 060, 9, 04. Gol 2006, controle, desce para 2.000 pés, ou tiver segundo 019, gol 2006. 2.000, 2006. 2006, autorizando direto, dona 2006. Prontidona do gol 2006. E o Papa Romeu, Romeu Eco Índia, prossiga. Vou informar aqui a infraero, são quantas pessoas? 037. Alô? 18. 208, obrigado, bom dia, bom trabalho, passarelo. Boa, boa viagem. Controle de Salvador, boa tarde, 2230, passarelo decolado. Passarelo, 2230, boa tarde, contato radar na decolagem, sobre 180, direto Elefa. 180, direto Elefa, 2230. Confere, do 180, direto Elefa. A informação foi para o 2230, direto 180 Elefa, confirme? Confirmado. Obrigado. Sendo solicitado o transporte a três pessoas, né? Pioneiro 32. Pioneiro 32, continue a aproximação da sua com o fim de velocidade indicado. 160. Meia, pode manter a presente velocidade até os termos? Sim, irmão. Ou 2006. Reduz 1809. Repetindo a nós, 2006. O 1964. Já autorizando para 3.000 pés com 1019. Pioneiro 32 poderia fazer redução para abaixamento do trem? Confirma? O controle não copiou, confirma? Pioneiro 32 poderia fazer redução para abaixamento do trem de pouso? Livre, grato pela colaboração, duas linhas do externo, chama Torre, 118 decimal 95. 1895, Pioneiro 32. Torre, bom dia, Pioneiro 32, fui aliás. 200 do tráfego, reporte baixar travado, pista no zero. Tráfego já avistado, vento 170 graus, 12 nós, ajuste no 019-2019, reporte checado. Pioneiro 32, FDS, frente pouso, baixado travado. Ok, baixado travado, pista no zero, pouso autorizado, 170 graus, 12 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, Pioneiro 32. Confirme a distância. 30 milhas, 30 milhas, 30. Negativo, impossível. Caso necessite desvio, solicito à direita. Negativo, então. É, pro de Elefa 273, pro 285. Então, controle, a gente não vai conseguir então manter a restrição, a gente pode um pouco mais baixo, mas a gente não consegue cumprir a restrição. É, a gente pode manter o perfil, aí a gente passa por baixo. O passarinho do 2230 for autorizado direto a leva, portanto não está mais a cumprir a CID. Logo, não há mais restrição a ser imposta. Afirmativo, está livre de giz então? À esquerda, negativo. Eu pedi a direita 285. Direita, positivo. Ok. Azul 2788, passa nível de voo 170, chama centro Recife, 126 decimal 85. Vai chamar Recife 2788, até a próxima. Localizador 2006. 006, passa a posição Luna, completa final LS, gestão no 0, torre 118 decimal 95. 895, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, gol 2006. Confundicionamento na 08. Autorizado e chame táxi, na 3805. Autorizado, 3805. Aguarde autorização para o pouso. 19, aguarda autorização, 2006. Duna 2000, vai aportar essa avisada, 964. Controle 2230 Passaredo, reprovando Elefa. 230 Ciente. Salvador, é 1164, Pontego, fazendo a maré. Alô, 1164. Estou na identificação, desce e mantém 3.000 pés, altímetro no 019, direto, posição Duna. Data combinada, direto, Duna, descendo para 3.000. Bondo, bondo, meia, direto. Libere a pista direita, agilizando a medida possível. Mantenha esta frequência, táxi autorizado. Via Alfa até táxi Delta. Na Delta, mantenha a posição e aguarde para o cruzamento de pista. Alfa Delta, Pioneiro 32, e vamos na próxima direita. 06, pista no zero livre, pouso autorizado, vento 170 graus, 15, nós, 15, nós, pouso autorizado. E pouso, gol 2006. Ingresso Delta e cruzamento autorizado, pista no 028. Bate militar da base aérea, táxi autorizado, atento ao sinalizador. Ao estacionar, frequência livre. Janeiro 32, livre cruzamento da pista, tá visual com follow. No bate militar, frequência livre. Foxtrot, chama sua alação, adoro frequência 121, desce uma nave. 2006, livre táxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Livre táxi, via Alfa, chame na táxi Juliette. Alfa, vai chamar na Juliette, 2006. Táxi, 154 a bordo, 4 horas, autonomia, alterna com o 3805, livre táxi, via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, torre 2895. Pátio Índia, 10, 10895, boa, 3805. 9, livre, final ILS, pistão 10, reforça estabilizado. 2000 então, para reportar estabilizado, 1-1-6-4. Controle Salvador, o azul 4-1-1-6, boa tarde, espaço 2-1-0 para o 1-7-0, informação fixa. Boa tarde, azul 4-1-1-6, controle desce para 3.000 pés, 1019, direto posição 1. 3.000 pés, 1-0 no norte, posição Duna, o azul 4-1-1-6. Boa 2006, após a aeronave da TAM, prossiga por gate 8, via Juliette. Via Juliette, 08, após a 2006. Prossiga. Por gentileza, senhor, seria possível nos coordenar direto ao destino, consegue? Autorizado, direto conquista, 223. Direto conquista, agradece o passarelo. Boa, 3205, onde Itá 3805, pista 10, alinhar e manter. E manter, 3805. Solo Salvador, muito boa tarde, Xaná 63. Gente da UIS, autorizando o tráfego São Paulo, Guarulhos. Ok, o Xanã 6315 está autorizado. Guarulhos, 360 nível, via Pesulu no zero, até Piraí, direto Umbade após. Intercepta o Pesulu 44, até Pagog, a decolagem da 10, saída da El, transição Motiva, o controle 120 decimal 8, transponder 5460. Olha, tu 6315, chame para o pushback e acionamento. Ó, o Salvador 964 livrou. Voo 964, livre táxi via Alfa, Juliette, portão 07, voo no 964. Alfa, Juliette para o 7, 964. Salvador Clearance, good afternoon, Azul 2714, with information. Ok, Azul 2714, stand by clearance to Serra November, Serra November Bravo Romeo, wait a minute. Stand by, Azul 2714, confirming our departure. Initially Momo. Ok, Momo, roger, 2714. Ah, 3805 decolado aos 04 minutos. Chame controle Salvador frequência 120.8, boa viagem. Salvador 108, 3805, boa. Controle Salvador, boa, 3805. 3805, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 340, direto Leda. 3400, Leda, 3205. Go ahead, please. Cleared, destination, Serra November, Bravo Romeo. Flight level 160. And departure from runway 10, left turn after takeoff, normal departure. And then flight to Cogibu, position. After directed to first coordinate and follow the flight plan route. Departure frequency 120.8. Scope code 5452, Azul 2714. Cleared to Sierra November, Bravo Romeo, flight level 160. Take off from runway 10, left turn on Momo departure after Cogibu intersection. After Smyot, control 120.8, and it's called 5452, Azul 2704. Okay, Azul 2704, readback is correct, report for pushback and startup engine. Well, call 2714. Passaria do 2230, estação no 20 para 180 a 58 milhas de Salvador. Chama agora Recife, frequência 128.8. Confere posição, 2830, agora 128.8. Obrigado, bom dia, bom trabalho, passarelo. Bom dia, bom voo, bom posto, Francisco. Mike Gillette Romeo, prossegue. Serra Inger, nos dias para Serra Inger, com Inger Romeo 442 no céu B. Decolou com o produto Farol da Barra, mais que é o Farol da Barra, Mike Gillette Romeo, ciente, mantenha seu visual, deixando o marcador externo à sua esquerda e reposte Farol da Barra 500 pés, altimetro 1019. Mike Gillette Romeo. Vai manter na esquerda, Mike Gillette Romeo, avisa no sobrevoo. O Uno, perdão, o Salvador Uno, 164 está estabilizado, portanto. Muito bem, 2 milhas do externo, completa aproximação final ILS, torre, Uno no 8, decimal 95. 18.95, um abraço amigo, até a decolagem. Até a decolagem. T85, controle, boa terra, altímetro no 0 no 9, desce para 4 mil pés, direto posição pelo. Azul 4198, desce para 2 mil pés, altímetro no 0 no 9, livre LS, pistão no 0, reposto estabilizado, localizador. 4 no meio. 2 mil pés, 0 no 9, 4 no meio, localizador LS, reportagem estabilizada. 4 no meio. Em frente à Aerostar, acionamento autorizado, reporte para o táxi. Seguidor Tatiane, livre acionamento, chama para o táxi, decolagem. Marcão. Alberga. O 64, caso receba indicação de um transporte aeronave em solo, viu? Ah, tá bom, obrigado. Não estamos recebendo não, mas vamos ficar atentos, obrigado. Controle 3805, poderia aprovar uma ótima? Guarda coordenação, 3805. Tá escutando. Da TAM. Melhorou sua solicitação, foi aprovado o Cubase. Cubase 3205, graça. Passa 150, chama Centro Recife, em 125, 125, decimal 1, 3805. Pera pista à direita, via Foxtrot, chama Sala Salvador, frequência 121, decimal 9, boa tarde. 3219, boa tarde. Obrigado, até decolagem. Até já. 1 Embraer 190 está a 3 milhas do marcador externo na aproximação final, Guilherme. Ciente, Mike 7 Romeu, superado a aeronave passou a marcador na presente. 8 milhas, o azul 4996. 3 milhas do externo, completa final ILS, pistão no 0, torre 1895. 1895, azul 4116. Saída Puka, transição Zipar, controle 120.8 e o transponder é o 5446. Gente, autorizando a permanência de Natal, nível 310.09, pode partir de 10. Recorda 10, curva esquerda, Puka Zipar, 208, controle 5446, transponder 1256. Correto, vou no 256, chame, pronto, tá o pushback acionamento. Falo o 1964, Libra, me escuta. O 1964, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, o 1964. Colagem direto do farol de Itapuã, em Berra da Azul, curta final. Caralho, graças. Azul 41. Patrão no meio, forma um L4 de atirragem decolando a partir do ponto médio, pistão 7, à direita, com proa sul, não interfere aproximação, pouso autorizado, 1970 graus, 15 nós, ajuste no 0, 1 9. Assente o azul, livre o pouso. Tatiari, direto Itapuã, aguardando transferência, considera decolada aos 1-3, aguarde transferência, e é que deu Tatiari. Caralho, graças a Deus. Torre o azul 4196, poderia confirmar o vento? 1-80, travei sul, a intensidade 1-4, 14 nós, todos autorizados. Tatiana, assim que bloquear o farol de Itapuã, transfira o controle CPS 120, décima 8, até a volta. Até a volta, Juliette, o Romeu Martins, na escuta do controle. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Boa tarde. Tá, Yankee Delta Charlie. Conforme coordenado com a torre, prossiga visual, farol da barra na escuta. Charlie. Bom, Flávio. Isso no norte, azul. Sol Salvador, o azul 4116, livrou? Azul 4116, livre táxi, Alfa e Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 3, azul 4116. por estacionamento, portão 2. Ano 256, aguarde 2 minutos na posição. A aeronave da Azul vai parquear no gate 3. Só um instantinho. Deixa eu guardar. Azul 2714, expect 3 minutes to start up engines. Roger, Azul 2714. Clear for pushback and start up, report taxi. Clear for pushback and start up, as we'll just have a spot. Realizado o voo no 85. Afirmativo. 2000 pés, livre LS após pelo Dutra, reporta localizador. Voo 885. Já reportará localizador. Patrão Yankee Delta Charlie. Informação de tráfego, helicóptero Romeo 44 no farol da barra 510, na escuta do controle também na 12345. Sete Romeo. Contrato com Bravo 06, helicóptero, da passada Pituba em direção ao farol da barra 500 pés. 42, está autorizado Recife, 350 nível, Vial, peso Luna 7, até Potro, após direto, a decolagem da 10, saída Fuca, transição Caju, controle 120 decimal 8, transponder 5475. Decola da 10, na saída Fuca, Caju, 208 é o controle, 5475, vai transponder a CNR 61 no 42. Correto, 6142, chame para o pushback e acionamento. Portar 61 no 42. Solo Gol 256 para o táxi, 131 a bordo, 32 de autonomia, está na Fortaleza. Ok, Gol 256, livre táxi à direita, no ponto de espera da 10-18-95 a torre. Gente, livre táxi, ponto de espera da 10-18-95, 285. Azul 27 on the far, ready for taxi, with 62 passengers on board, endurance of 5 hours, alternating power. Roger, Azul 27, 14. Taxi approved to holding points on the way 10 via Econ 1 in India. And get the contact tower 18.95. Roger, approved via Econ 3 and 1. Taxi to India, still holding point 10 and call tower 18.95, Azul 27 on board. Gol 1885, boa tarde, livre pouso na pista 10, vento 180 graus, 149. Autorizado pouso na 10, Gol 1885. Correio Gol 256, ponto de espera da 10, boa tarde, está pronto. No 256, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Gente, levanta aí. Salvador Tower, good afternoon, Azul 2714, holding point 10. 2714, mantém holding short, Brasil. Para o táxi, o Chanel 63, hoje somos 145 a bordo. Temos uma autonomia de 5 horas e 30 minutos e alternamos com o copiado, 6315, bem livre táxi, até o ponto de espera da 10, via Pátio e Índia. E lá, chame a torre, 1895. Boa viagem, até a volta. Pátio Índia, 1895. Muito boa tarde. 63, 1895. Paulo Salvador, eu vou no 885, livrando. Vou no 885, boa tarde, livre táxi e Alfa. E mantenha a posição na táxi 6 Juliette. Alfa, mantenha a posição na Juliette, vou no 885. Charlie, torre 118-95. Nato. Torre Salvador, é o Papa Santo Yang, Data Charlie, de boa tarde. Zona 70 graus, zona 5 nós. Eu devolvo, 256. Yang Delta Charlie, continua a aproximação, confirma, a intenção é cabeceira no 7? Negativo, é a parte da aerostar. Da presença, autorizado então, sinal aerostar, reporto quando nela, o vento a 170 graus com 169, o ajuste no 019. Graças. Afirmo. Do 714 ali, mantém no 0? Ali mantém no 0, do 714. Você fica com o gate 2? Após a viagem, vai chegando pelo parque, 17 para o 256, decolou os 27, controle 1208. 208, 256, vó. Valeu, voo 256, decolado, boa tarde. Boa tarde, no 256, contato radar sobre 390, saída FUCA. Voa direto Jamo, 1256. Gente, direto Jamo, subindo para 390, 256. Paulo Salvador, Pantial, 4, 3, 2. 3, 2, boa, prossiga. Azul 27 no 4, livre decolagem, vento 170 graus, 139. Livre decolagem, 7 no 4. 1-0, via Golf 677, decolagem da 1-0, curva esquerda, saída Conde, o controle em 1-20-8, e o transponder, acione o 0260. Boa tarde, Alim, mantenha no 0. Alim, mantenha no 0, 63, transponder. Pega o pioneiro 3-2, chame para o... Ok, tá livre acionamento no pátio militar, reporte para o táxi. Reporte para o táxi. Azul 2714, veículo 30, controle 1208. 208, boa tarde. Bianchi de Acessar, solo 30, frequência livre. Send 14, radio Kansas, climb and maintain level 160 on home and departure. 160, on Mama departure, confirming all restriction? All restriction, Azul 2714. Confirm restriction, roger, Azul 2714. Negative, I say again, no restriction required. Ah, okay, understood. No restriction, Azul 2714. Now you are correct. Climb and maintain level 160, Azul 2714. 160, thank you. 63, 15, livre de decolagem, vento 180 graus, 12 nós. Livre de decolagem, 10, China 63, 15. No 256 da Gol, sobe e mantém nível 350. 350, 256. Reposte na TAC Rio Hotel, para o cruzamento 10. Reposte na TAC Rio Hotel, para o cruzamento 10. Salvador, muito boa tarde. A Chinera 63, ano 5, cruzando agora 1500 na Israel. 315, boa. Contato radar para 360, direto Leda. 360, voando direto Leda, graças. É 6315. Decimal 85. 285, 285, e durante o taxa chame a 2285 para decolagem. Visual com o LCA, vai para pouso, Mike Jack Romeu. Mike Jack Romeu, seguinte, frequência livre. Livrando, boa tarde. aproxima ele está... Torre Salvador, primeiro 32. Janeiro 32, autorizado a linha de colar pista no zero, vento 180 graus, 15 nós. Decolou 39, controle 120, decimal 8. 1208, grato, 32. Controle Salvador, boa tarde, é o Pioneiro 32. Pioneiro, 32, sobe e mantém nível 1, 10, direto ponte. Subindo para nível 1, 10, direto ponte, 32. Siga 15, passa 150, chama centro, Recife 125, decimal 1. 251 agora, sou o Chanel 6315, boa tarde.